Meus cabelos cor de prata são beijos de serenata que a lua mandou pra mim. Os meus cabelos grisalhos são pingos brancos de orvalho num tinteiro de nanquim. Estes meus cabelos brancos, que hoje são da cor dos bancos solitários de um jardim. Já sentiram muitos dedos e ouviram muitos segredos que elas contavam pra mim. Se hoje estão desbotados é porque foram beijados com muito amor e emoção. E os beijos foram tão puros que meus cabelos escuros estão da cor do algodão. Eu fiz tanta serenata e a lua desfeita em prata mandou mil beijos pra mim. E os beijos foram tão puros que meus cabelos escuros ficaram brancos assim. Da serenata que a lua desfeita em prata mandou mil beijos pra mim. E os beijos foram tão puros que meus cabelos escuros ficaram brancos assim.